Senhor, nós somos gratos a Ti por Teu eterno amor que recebemos de Ti. Senhor, nós somos gratos a Ti por Teu eterno amor que recebemos de Ti. A Tua luz iluminou os caminhos meus e feliz estou, caminhando eu vou falar que existe um Deus de amor que pode salvar. Foi Ele quem fez o céu, a terra e o mar. Senhor, nós somos gratos a Ti por Teu eterno amor que recebemos de Ti. Senhor, nós somos gratos a Ti por Teu eterno amor que recebemos de Ti. A Tua luz iluminou os caminhos meus e feliz estou, caminhando eu vou falar que existe um Deus de amor que pode salvar. Foi Ele quem fez o céu, foi Ele quem fez o céu, foi Ele quem fez o céu, a terra e o mar, a terra e o mar.